caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa que dá pelo nome de... Exatamente. Diga lá ao Sr. Fado. Edição para este dia, dia 4 de janeiro de 2016. Uma edição que fica desde logo pautada por ser a primeira do ano 2016 e também por ser aquela que é gravada ou que é feita no dia de aniversário da Antena Web. É verdade, nós hoje estamos a cumprir 6 anos de existência. A Antena Web está a assiná-los neste dia 4 de janeiro de 2016. Há precisamente 6 anos, numa segunda-feira também, a Antena Web iniciava as suas emissões. Como já poderão perceber nesta edição especial, bom, nós basicamente tivemos aqui uma certa, não é? Tivemos aqui uma certa, como é que eu posso dizer isto? Tivemos aqui uma certa, pronto, tivemos uma certa edição especial, vamos chamar assim. E nessa edição especial vocês puderam já perceber que no dia 4 de janeiro de 2010 nós fizemos uma edição também ela especial, na altura, não é? E toda, não é? Toda bonita, não é? Tudo muito bem. Entretanto, pronto. Depois, às 6 da tarde, nessa altura havia tal playlist, que era um programa que hoje só passa na Antena Web Momento, já não passa aqui no Canal 1. E que transformação! 6 anos depois, a Antena Web está aqui na maior, com um aniversário que é já um sinal de maturidade, 6 anos. E bom, é realmente algo para mim sempre festivo e sempre importante. Cada aniversário que passa, cada aniversário que assinalamos, é mais um objetivo cumprido. Mas enfim, Meio da Fé foi o tema que eu... foi a artista que eu escolhi para abrir esta edição, com o Fado Errado. Música que eu acho até bem interessante, bem engraçada. Vamos agora seguir com mais 3 temas, mas antes quero só lembrar-lhe de que pode participar nos nossos programas de Galo Sr. Fado. Para isso basta enviar um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com. Se lhe for mais fácil, também chega aqui, pode escrever-me para carlosbonaparte@antenaweb.info. Assim mesmo, carlosbonaparte@antenaweb.info. E aí, o ouvinte vai poder comunicar-se comigo, ou se quiser pode fazer o seguinte também, e aí até pode participar de viva voz. 91, pode ligar para cá, 910106983. Volto a repetir, 910106983. E pode participar, se quiser, de viva voz, isto é, deixar a sua dedicatória, pedir a sua música, enfim. É bom, vamos ficar então com mais 3 temas, depois deste Fado Errado da Maria da Fé. António Seferino com Querida Tininha, Amália Rodrigues com O Fado Final e Maria Teresa de Noronha com Fado, aliás, com Rosa Enjeitada. São as primeiras 3 desta edição, depois de Maria da Fé. Volto daqui a pouco para as despedidas desta edição do nosso Diga Lá ao Sr. Fado. Até já! Andei louco de paixão, sofrendo forte ilusão da rapariga que amava. Era Tina o nome dela, eu queria casar com ela e ela de mim não gostava. Oh Tina, Tininha, oh minha queridinha, desde que te vi, falando verdade, eu sinto a saudade da saudade por ti. Com tanto sofrer, eu penso a valer que não te procuro, mas só te pedia que penses um dia no amor que te juro. Já muito tempo passou no sítio onde ela morou, eu passo lá dia a dia e olhando a sua janela vejo nela o rosto dela nessa janela vazia. Oh Tina, Tininha, oh minha queridinha, desde que te vi, falando verdade, eu sinto a saudade da saudade por ti.

dará. Que vi um dia que sentia um grande amor e de paixão um coração estalar de dor. Rosa enjeita, sem mãe, sem pão, sem ter nada. Que vida triste e chorada o teu destino te deu. Rosa humilde e perfumada, e afinal desventurada, quem és tu? Rosa enjeitada, uma mulher que sofreu. Que amava, em quem sonhava uma afeição. Mas esse alguém por outro bem se apaixonou, e assim fiquei sem ele que amei, que me enjeitou. Vida triste e chorada, o teu destino te deu. Rosa enjeita, rosa humilde e perfumada, e afinal desventurada, quem és tu? Rosa enjeitada, uma mulher que sofreu. Rosa humilde e perfumada, e afinal desventurada, quem és tu? Rosa enjeitada, uma mulher que sofreu. E já cá estamos de volta, ouvintes, depois desta rosa enjeitada da cantora, da fadista Maria Teresa de Noronha, que já nos deixou. Aliás, de todos destes quatro, dois já nos deixaram, dois ainda cá estão. Eu acho que o António Ferreira de Sequeira ainda é vivo, mas sim, a Maria de Fé é. Aliás, devem ter ouvido no Caixa Ribeira no ano passado, que aliás, neste ano, sim, no ano passado já, que até foi pautado por chuva. Não é? Mas não deixou de ser um espetáculo bonito, o Caixa Ribeira, que juntou então vários artistas portuenses a cantar, portuenses e não só, mas sobretudo portuenses, a cantarem em vários pontos, nas ruas, nas varandas, em palcos. Foi uma coisa muito bonita. Um deles foi o de Maria da Fé, e foi realmente um fado, um momento lindíssimo. Para quem ouviu, por exemplo, cantar o Valeu a Pena, com aquele tom, aquela magia, aquele calor que ela tem na voz, foi realmente arrepiante. Mas enfim, outros artistas aqui também ouvimos, e outros artistas vamos ouvir para fechar esta edição do nosso Diga Lá, Sr. Fado. E são eles: Argentina Santos com Vida Vivida, Carlos do Carmo com Duas Lágrimas de Orvalho e Alfredo Marceneiro com Lembro-me de Ti. Assim vamos chegando ao final do nosso programa, que dá pelo nome de Diga Lá ao Sr. Fado. Edição número 241, para segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2016. Eu, Carlos Bonaparte, fico por aqui, mas daqui a pouco Bárbara Michelino já lhe traz o Giro pelo Mundo através da Rádio Justiça, com retransmissão no Canal 1. Ouvinte,

pássaro do barro. Eu lembro-me de ti quando no turvolinho a dança sensual passas louca rolando. Eu sonho, eu fantasio, eu vejo o teu moinho que bailava também ao vento assobiando. Eu sonho, eu fantasio, e vejo o teu moinho que bailava também ao vento assobiando. Eu lembro-me de ti e fico-me a cismar que o nome de Luci que tens não é verdade. Que saudade que eu tenho e leio no teu olhar a saudade que tens de quando eras saudade. Que saudade que eu tenho e leio no teu olhar saudade que tens de quando eras saudade.